Panorama Agrícola para 29 de fevereiro de 2012, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. E daí, se eu quiser pagar, toma todas, não vai sair pra namorar, o que é que tem? Foi você quem falou. Olá, amigo ouvinte, estamos abrindo o Panorama Agrícola de 29 de fevereiro de 2012, quarta-feira de lua crescente. Na mesa de som está o Márcio Peixe, nas gravações o Eduardo Maier. O ditado de hoje é: todo mundo tem medo do tempo. Na dica de hoje, diga não às drogas. Viajando por Santa Catarina, Silvano Breda acompanha o trabalho de uma unidade móvel de assistência técnica e extensão rural. Confira. Ouça também no noticiário: 200 produtores rurais de Forquilim e Nova Veneza têm perdas com a lavoura do arroz. O Ministério da Pesca entrega escavadeiras hidráulicas para 36 municípios aqui do estado. E maricultores esperam um licenciamento ambiental para parques aquícolas. Telefone 48-3239-5647 e participe do Panorama Agrícola ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Se beber, não dirija. E diga não também ao cigarro. Jamais use drogas. O uso de maconha antes de dirigir pode ser fatal. Um estudo canadense diz que motorista que fumou maconha até 3 horas antes de dirigir tem o dobro de chance de causar um acidente do que aquele motorista que não fumou nem bebeu. É hora das notícias. O Ministério da Pesca e da Aquicultura entregou recentemente 36 escavadeiras hidráulicas em Santa Catarina para os municípios investirem na ampliação da aquicultura e da pesca de água doce. Os municípios que receberam escavadeiras hidráulicas foram Guaraciaba, Garopaba, Jaborá, Quilombo, Iporã do Oeste, Monte Carlo, Santa Terezinha do Progresso, Itapiranga, Nova Erechim, São Domingos, Uruçanga, Rio do Oeste, Guaramirim, São João do Sul, Itaiópolis, Laurentino, São Martinho, Rio dos Cedros, Maracajá, Turvo, Tubarão, Santa Rosa do Sul, Ilhota, Três Barras, Massaranduba, Cocal do Sul, Painel, Forquilinha, São José do Cedro, Saudades, União do Oeste, Videira, Águas de Chapecó, Águas Frias, Dionísio Cerqueira e Flor do Sertão. Municípios, então, que receberam investimentos do Ministério da Pesca. E em Sara, no Balneário Rincão, o Ministério inaugurou o Centro de Capacitação Casa do Pescador Artesanal. A Associação de Maricultores e a Federação das Empresas de Maricultura do Estado de Santa Catarina reivindicam apoio da Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca para agilizar licenciamento ambiental das áreas de cultivos de moluscos em Florianópolis, conforme estudo realizado aqui pela EPAGRE. Tal estudo gerou os planos locais de desenvolvimento da maricultura, que contemplam a demarcação de parques aquícolas, ou seja, espaços físicos contínuos em meio aquático, delimitados, onde estão locadas as fazendas marinhas dos maricultores. De acordo com a Federação das Empresas de Maricultura, o projeto da EPAGRE já foi aprovado pelo IBAMA, Marinha, Serviço de Patrimônio da União, faltando apenas o licenciamento ambiental emitido pela Fátima. O Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da EPAGRE, a EPAGRE-SEPA, informa que houve prejuízos na agricultura em Nova Veneza e Forquilinha por causa de fortes ventos e granizo no último dia 19. Isso provocou perdas na produção de arroz, milho e na olericultura. Foram danificadas instalações como galpões, paióis, garagens e aviários, com a morte de aves. O fenômeno foi concentrado em uma região contígua a esses dois municípios, Nova Veneza e Forquilinha, e atingiu fortemente mais de 200 produtores rurais. A maior parte do arroz, a cultura mais atingida, está em estágio de maturação e colheita, o que significou, em muitos casos, perda completa da lavoura. No município de Nova Veneza, estima-se a perda de 25% da produção de arroz. Estimativas iniciais apontam para perdas de quase 11 milhões de reais nesses dois municípios. Foram 150 famílias atingidas em Forquilinha e 66 famílias atingidas em Nova Veneza, com vendaval, fortes ventos e granizo no último dia 19 de fevereiro. E vamos agora viajar por Santa Catarina. Recentemente, a Epagre adquiriu 10 vans que estão servindo como unidades de atendimento móvel de assistência técnica e extensão rural. A primeira experiência da unidade móvel foi realizada no município de Rancho Queimado, com bastante êxito, dada a resposta imediata depois de uma intempérie, depois de uma chuva de granizo. O Silvano Breda, nosso colega aqui da equipe de TV do Santa Catarina, do SC Agricultura, esteve em Rancho Queimado acompanhando esse trabalho da unidade móvel. Como funciona uma unidade móvel de assistência técnica e extensão rural da Epagre, Silvano Breda? Bem, Mauro, essa é a ideia da unidade móvel, é exatamente um escritório da Epagre móvel. Quer dizer, ele se desloca até a comunidade e atende lá conforme as demandas, as necessidades, né? E como tu falou, importante, Santa Catarina tem acontecido muitos desastres naturais, né? Granizo, enchentes, essas coisas. E o agricultor já nesse sofrimento, a família rural, para se deslocar até a cidade, é complicado. Ir atrás das coisas, de auxílio e tal. Então, quer dizer, é um escritório que vai até a comunidade, até a propriedade, atender. E com todos os recursos de um escritório na sede do município. E aí já faz o registro das perdas, o que precisa para recuperar a lavoura. Nesse caso aí, o que é a necessidade para se conseguir auxílio? Primeiro é um levantamento. O que aconteceu? Ah, foi uma chuva de granizo. Tá. Atingiu quem? Ah, o seu João, a propriedade do seu João. O que aconteceu? Quanto o seu João perdeu? Ah, foi meio hectare de tomate, um de batata, ou seja lá o que for, de milho verde, enfim. Qual é o prejuízo dele? O que atingiu? E assim, fase individual da comunidade. Então, esse é o primeiro passo. Para, em cima disso, se conseguir buscar auxílio. Que foi o que aconteceu nesse caso que tu citou, que nós tivemos lá em Rancho Queimado. Então, a ideia é dar agilidade para o produtor. E até uma coisa que me chamou a atenção em todos esses anos de trabalho junto ao meio rural é assim, ó, que normalmente tu vê autoridades anunciando, ah, deu uma enchente no Vale do Itajaí, então anuncia recurso disso, recurso daquilo, liberação da FGTS, e essas coisas não acontecem, ou acontecem, demoram para acontecer, ninguém sabe direito como é que faz, como é que não faz. O que eu vi ali em Rancho Queimado? Que estavam lá as autoridades, né? Estavam essas vans, que são escritório local, atendendo os agricultores em fila, lá dando o nome de cada um, o que que ele perdeu, o que que não perdeu. E já estava lá os caminhões carregados, com, que foi isso que aconteceu, a distribuição de adubos químicos e orgânicos, para que o pessoal pudesse replantar e correr atrás desse prejuízo. Então, gratuitamente, foi distribuído para o pessoal atingido lá na hora. Isso é resposta imediata, né? Então, eu fiquei vendo o pessoal lá sendo atendido nas vans e, ao mesmo tempo, os caminhões lá já entregando para cada agricultor com tobata, com a carroça, com o carro dele, né? Já levando para a sua propriedade. Quer dizer, uma coisa assim acontecendo na hora, resposta imediata, como você disse, né? Sem muita pompa, sem muito discurso, com bastante eficácia. Exatamente isso, né? Então, são coisas assim que chamam a atenção, né? E foi uma primeira experiência. O que a gente torce é que essas vans, essas unidades móveis, continuem tendo esse nível de eficácia, né? E que realmente levem apoio. E eu vejo, assim, além disso, que essas vans podem servir de apoio a outros serviços, tipo Defesa Civil, né? Outras entidades, né? do poder público, em auxílio às comunidades que têm necessidade naqueles momentos. Perfeito. Nós agradecemos aqui ao Silvano Breda, engenheiro agrônomo, especialista em comunicação, Falamos aqui no Panorama Agrícola sobre escritórios móveis de assistência técnica e extensão rural. A IPAGRE, que tem 10 vans para atender o produtor em caso aí de desastres naturais, de catástrofes. E também essas unidades móveis podem servir para dar agilidade ao produtor quando necessário. Silvano, muito obrigado pelas suas informações. Obrigado também. Esperamos que a gente veja ao longo do ano mais exemplos desse trabalho, dessas vans. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.